não conhecer, veio para os seus, mas ninguém o recebeu. Sofreu tanta solidão, foi até a cruz e não se entregou. A minha paz vos dou por amor.